Eu saúdo os irmãos e as irmãs no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai, no amor do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, que é o nosso Criador. Nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia, capítulo 12 do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Capítulo 12, repito, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Irmãos, irmãs, embora esse capítulo também traga a genealogia, e em genealogias nós fizemos dois capítulos por vez, há um detalhe no último versículo. Versículo 40, que me faz desejar mais atenção da nossa parte. Então, nós vamos fazer um capítulo só, 1 Crônicas 12, para poder destacar os nomes, sim, os guerreiros de Davi em Hebron, sim, os primeiros seguidores de Davi, os guerreiros, sim, mas fundamentalmente o último versículo que nos prepara já previamente para aquilo que o Messias representa para nós cristãos. Tá bem? Então, nós faremos a devocional dessa maneira. Antes disso, leio uma mensagem que nos foi enviada pelo irmão Everson e nós vamos, ela é curta também, e nós vamos compartilhar com você. Que as bênçãos de Deus te acompanhem por todo o dia. Um feliz sábado. Sábado, bom dia, querido Filho de Deus. Receba essa palavra nessa linda manhã. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos agora então os primeiros seguidores de Davi. Diz o texto assim, a partir do versículo 1: Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi que se juntaram ao rei de Ziclague, ao rei em Ziclague, perdão, onde se escondia Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Eram hábeis no uso do arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o líder deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Gel, de Anatote, e Ismaías, de Gibeon, um valoroso militar do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Harufe, os coreitas, Eucana, Issis, Azareel, Joézer e Jaboeão, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeorão, de Gedor. Da tribo de Gade, alguns ofereceram o seu próprio apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. O rosto deles eram fortes e decididos, como o de um leão, e eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Ézer era o líder e mais destacado entre todos. Obadias, o segundo. Eliabe, o terceiro. Mismaná, o quarto. Jeremias, o quinto. Atai, o sexto. Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo. Eusabade, o nono. Jeremias, o décimo. Macanai, o décimo primeiro. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1.000 soldados. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região a leste e a oeste. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amasai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Ishai, ou Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Aleluia, irmãos. O nosso Deus é o nosso auxílio e nosso cooperador. Versículo 19. Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia eles não ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, alegando: pagaremos com nossas próprias vidas se porventura ele desertar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Então, quando Davi retornou a Ziclague, estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo: Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de batalhões de 1.000 homens em Manassés. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa dos saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães no exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Lembre, o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos. A Ele todo louvor e toda glória. Lembre também que eles se organizavam do ponto de vista militar com um líder, um chefe de 10 soldados, um líder para 30 soldados, porque o número 3 é simbólico, então tinha uma tropa de 10, uma tropa de 30, uma tropa de 100 homens e uma tropa de 500, bem como uma tropa de 1.000 homens que iam para a peleja. Agora, os guerreiros de Davi em Hebrom. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados. Inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens. Lembre que não era costume que os levitas e a família de Arão, que até hoje são conhecidos como os Coen ou Coen, não era costume que eles se envolvessem em pelejas militares, mas nesse caso houve um grande ajuntamento e até os levitas e os descendentes de Arão, com 3.700 homens, se juntaram para formar o exército do Senhor. E Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18 mil indicados por nome, a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Só um outro detalhe: lembrem que Saul era da tribo de Benjamim, bem como os anciãos de todo Israel. No período em que Samuel ungiu a Saul e ele ainda não tinha se desviado dos caminhos do Senhor, Israel dava o aval para que, até pediu por um rei e depois deu o aval para que ele governasse sobre Israel. Em particular, a tribo de Benjamim dava um apoio grande para o seu reinado. Somente depois que Saul se perdeu espiritualmente, foi até tomado por um espírito contrário a Deus, e Deus enviou esse espírito para que ele, de fato, caísse em desgraça, já que ele tinha desobedecido à fidelidade ao Senhor, à lealdade ao povo de Israel e à lealdade ao Senhor também. Depois que tudo estava perdido e quando eles perceberam que Davi era um ungido do Senhor, então todos começaram, tribo após tribo, a apoiar a Davi como rei de Israel, inclusive a tribo de Benjamim, de onde vinha Saul, de onde veio Saul. Muito bem, versículo 33. da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados muito bem armados. Lembrem, irmãos, que quando Moisés fez a divisão das tribos e depois outorgou a Josué que ele estabelecesse as tribos no lugar que havia preparado, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés ficaram a leste do Jordão, porque consideraram que era o melhor lugar para o seu gado. Então, somente fizeram um acordo com Moisés. Moisés disse: tudo bem, nós vamos dar essa porção de terra a leste do Jordão para vocês, mas vocês só vão tomar posse depois que os homens da tribo de vocês ajudarem as outras tribos a tomarem posse de Canaã. E foi assim que se deu. Versículo 38. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempo de guerra, vieram a Hebrom, decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Preste atenção, todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi como rei. Versículo 39. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias. Três significa a virada da história, representa a Trindade, representa a ressurreição de Jesus Cristo, representa o tempo necessário para Deus transformar um decreto de morte que havia sobre os judeus em uma vitória tremenda de Esther. O livro de Esther vai falar sobre isso. Os judeus não só foram todos mortos e massacrados, mas eles prevaleceram contra aqueles que queriam vencê-los. Então, mais uma vez aparece o número 3. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois os seus parentes lhe tinham preparado todas as provisões. Agora, o versículo 40, que eu quero destacar para nós cristãos, a partir do Novo Testamento, a partir da nossa fé em Cristo Jesus como Messias. O texto diz assim no versículo 40: de igual forma, todos os que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas, bois, os mantimentos necessários, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e ovelhas, era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. É claro que você está lembrando da festa que foi comemorada por ocasião do decreto de libertação do povo de Israel do Egito, mas há um significado ainda maior, e eu quero encerrar essa devocional com esse aspecto. Irmãos, quando Davi foi proclamado rei, texto que nós estamos lendo, quando Davi foi proclamado rei, houve grande júbilo e satisfação em todo Israel. Glória a Deus. A vívida descrição de um banquete, fique atento, um banquete oferecido para centenas de milhares de pessoas de todas as partes no coração, na coroação de Davi, revela a visão messiânica. Esse é um texto messiânico. Revela a visão messiânica, enchendo o coração e a pena do cronista de esperança. Versículos 23 a 27, Isaías 25, versículos 6 a 8, Zacarias 14, de 9 a 16. Portanto, a visão do nosso grande banquete com o Messias passou, foi prenunciado aqui, foi anunciado aqui, previamente, mas passou para o Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele sim é o rei de Israel e o rei de todas as nações. Ele é o Criador, o Libertador, o Senhor, o Salvador, o Remidor, o Justificador, o Santificador. A ele toda a glória e todo o louvor. Esse texto prenuncia a vitória da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 8, 11 e 12. Lucas capítulo 13, dos versículos 28 a 30. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 10. Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24, Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, Lucas 22, versículos 28 a 30, Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Se você puder, leia ainda hoje ou amanhã, leia esses textos e você vai entender mais de como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, é o Rei. E tudo isso prenuncia que Jesus é o Rei, é o Messias de Israel e o Messias de todas as nações. Dentro da aliança que foi feita com Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Portanto, a ceia do Senhor que nós celebramos, preste atenção nisso também. A ceia do Senhor que nós celebramos, a ceia do Senhor Jesus, é um verdadeiro antegozo. Ela nos prepara para o dia final, para a festa final, para o banquete final, para o júbilo final, para o gozo final. A ceia do Senhor Jesus é um verdadeiro antegozo daquele banquete vindouro que nós vamos participar. Todo aquele que nele crê vai participar, porque quem crê será salvo e quem não crê já está condenado, já está em estado de condenação. Ainda é tempo, meu irmão, de você entregar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, conhecidos, ainda é tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Entender que Deus criou todas as coisas e que o ser humano se desviou do propósito inicial de Deus, mas Deus providenciou que o seu filho viesse ao mundo. E se nós aceitamos a vinda dele como o Messias e o aceitamos como Salvador do nosso pecado e Senhor da nossa vida, e passamos a bendizê-lo, exaltá-lo, a ser fiéis à sua palavra, tomar da santa ceia do Senhor, nós faremos parte desse júbilo maior. E para você entender, dou uma outra sequência de textos. Mateus, capítulo 26 a 29. Marcos, capítulo 14, versículos 25. Lucas, 22, de 15 a 18. E o primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. O meu maior desejo e a minha oração é que, assim como o povo de Israel ficou feliz e celebrando o reinado de Davi, nós todos possamos celebrar o reinado de Cristo Jesus. E haja entre nós grande júbilo e grande satisfação, entendendo que esse banquete oferecido por milhares de pessoas de Israel na coroação de Davi é, na verdade, uma visão messiânica que enche o nosso coração e que enche a nossa vida, talvez não para escrever num outro livro como o livro de Crônicas, mas para dar testemunho da nossa esperança. Essa é a visão do grande banquete com o Messias, que está prenunciado aqui, mas que vai estar revelado plenamente no Evangelho, nos Evangelhos, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, entregue a sua vida a Deus e participe da ceia bendita do Senhor Jesus, porque você, se participar, viver com Deus, em fidelidade a Ele, a sua palavra, e fizer parte desse grupo de pessoas que está muito feliz, desse conjunto de irmãos que está muito feliz pelo reinado de Cristo, vai então participar da ceia do Senhor Jesus, já aqui na terra, mas nos preparando para uma ceia e um júbilo final, onde nós vamos experimentar de um gozo celestial aquele banquete vindouro que nós celebraremos eternamente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e que essa palavra fale ao seu coração. Quem não aceitou Jesus, aceite, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E quem já é parte do corpo de Cristo, celebre. Celebre com grande satisfação, porque o rei já veio. No passado, para Israel, foi Davi, mas para toda a humanidade foi Jesus Cristo. E como ele veio, ele voltará. Então, celebre a vinda e a volta do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão bendita, plena, a satisfação, o gozo eterno, que o Espírito Santo gera em nós, fazendo com que cada um de nós seja um tabernáculo, um lugar de habitação do Espírito. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção poderosa do Espírito que faz de nós um tabernáculo, seja entre nós, esteja entre nós, seja com todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amém, amém.